segunda-feira de tarde tava caindo garoa. Cheguei na beira do rio, peguei a velha canoa e a canoa foi rodando. Ai, ai, eu fui sentado na proa. Lá no porto das araras, que o rio claro desagoa, eu entro numa vazante, água parada recua, jogo a tarrafa na água. Ai, ai, tira peixe, a gente soa. Que não dá nada, a gente desacostuma. Deixa o meu anzol de espera, onde o peixe grande amor aborto alegre por rancho. Ai, ai, quando passo pesca boa. Forte do sul vai deitando a tabua. A garça dá meia volta para descer na lagoa. Ela vem de manhã cedo. Ai, ai, quando é de tarde a boa. Só canto moda boa, a moda do canoeiro. Quem escuta não enjoa, meus irmãos e companheiros.